sua rádio onde você estiver. Alguém perguntou a uma mulher de minha idade se ela ia bem. A resposta foi: ótima, se você não pedir mais detalhes. Katharine Hepburn. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, bom dia, bom dia, Tríplice Fronteira. Está no ar Mulheres Transamérica, o espaço exclusivo feminino nas ondas do rádio. Aqui você e nossas especialistas fazem a pauta. Mande suas dúvidas para nossas especialistas na área de saúde, nutrição, paisagismo, psicologia, fisioterapia, idiomas e muito mais. Então, participe através do WhatsApp, 88282828, fanpage Transamérica Foz, ou fixo 3028-2828. Bom, e como todo sábado a gente recebe as mulheres mais inteligentes, as mulheres que acontecem dentro da sociedade de Foz do Iguaçu, hoje vocês vão se surpreender. Bacana, hein? Aproveitem, gente, aproveitem. Não é todo dia, né, que você tem especialistas assim à sua mão. Então, eu vou dar o nominho delas, elas vão dar bom dia e depois a gente vai bater papo tranquilamente, porque a gente não faz entrevista com nenhuma das convidadas. A gente bate um papo para saber da profissão de cada uma delas, ok? Vamos lá, nós estamos com a Tânia Trento, a renomada advogada dentro de Foz do Iguaçu. Bom dia, Tânia, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Transamérica. Bom dia, Rita, é um prazer estar aqui e poder auxiliar e dirimir algumas dúvidas que os ouvintes têm e poder auxiliar elas. Bacana, é isso aí, foi a Tânia Trento. E agora deixa eu dar um bom dia para minha professoressa, né? Silvana Massino, bom dia, bom giorno. Bom giorno, ouvintes do Transamérica. É uma honra participar desse quadro. Obrigada. Tá vendo, gente? Hoje, então, se você já tem as suas dúvidas no idioma italiano ou você está com algum probleminha aí, espero que não, né? Você tira as dúvidas com a advogada Tânia Trento e as suas dúvidas também do idioma da língua italiana com a Silvana Massino. Bacana, né, gente? Então tá, a gente volta já para conversar com vocês. Antes de conversarmos com as nossas convidadas de hoje, vamos abrir com música. A voz de hoje é da incomparável Celine Dion, essa cantora canadense, que além de talentosa, encanta a todos com a sua simpatia. Foi a pedido da professora de inglês, Simone Cury, né, que esteve com a gente a semana passada. Então, e nós temos também... Alguém gravou alguma coisa? Ah, ok, vamos lá, Márcio, ouvindo... Transamérica, cantora do dia. Celine Dion, nascida em 30 de março de 1968, é uma cantora, compositora e empresária canadense de extremo sucesso. Celine surgiu como uma estrela adolescente na década de 1980, depois que seu empresário e futuro marido René Angeli hipotecou sua casa para financiar o seu primeiro disco. Em 1990, ela lançou o primeiro álbum em inglês, estabelecendo-se como uma grande artista pop na América do Norte. Durante a década de 90, ficou internacionalmente conhecida e emplacou vários sucessos nas paradas, inclusive a trilha sonora do filme mais assistido de todos os tempos, Titanic. No entanto, em 1999, no auge de seu sucesso, Dion anunciou uma pausa na sua carreira a fim de começar uma família e passar mais tempo com seu marido, que tinha sido diagnosticado com câncer. A música de Celine foi influenciada por gêneros que vão do rock, gospel à música clássica. Suas gravações são principalmente em francês e inglês, embora ela também cante em espanhol, italiano, alemão, latim, japonês e mandarim. Celine continua sendo a artista canadense performance que mais vendeu na história e uma das artistas recordistas de venda de disco, com mais de 200 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. O ano de 2016 começou com dois acontecimentos tristes para a cantora: a morte de seu marido e, dois dias depois, a morte de seu irmão. Mas com o carinho e apoio de seus fãs incondicionais, resta a certeza de que Celine retomará sua carreira de sucesso. Obrigada a nossa cantora iguaçuense, sempre com a gente aqui, Ivani Ferreira. Um abração para você, Ivani, e um bom fim de semana. E agora a gente fica com Celine Dion, That's the Way It Is. Mulheres Transamérica. Grande Celine Dion, que voz maravilhosa. Aí, gente, já rapidamente voltamos a conversar aqui com a Tânia Trento, né? Que é a nossa advogada de hoje. A gente só vai lançar assim para a Tânia. Tânia, como conciliar essa carreira, que é complicada, né? E família? Difícil. Não é fácil, porque a carreira de... A profissão de advogada te exige bastante, te exige uma... contínuo estudo, uhum. Bastante dedicação, porque você tem responsabilidade com o teu cliente, principalmente. E, do outro lado, também tem responsabilidade com a tua família. Você não pode deixar de lado a família, uhum. porque eu, particularmente, antes de ser advogada, eu sou mulher, sou esposa, sou mãe. Verdade. Então, eu tenho que dar um equilíbrio, assim, é bem difícil no dia a dia. Uhum. E como é que você faz isso, Tânia? Se você há muito tempo... Primeiro você, como é que estava contando até aí para a Silvana, como é que é a tua carreira, né? Primeiro você foi aquela mãezinha, para depois pensar em você, né? Como toda mulher, assim. Ser advogada sempre foi o meu sonho, desde moça, quando eu terminei o meu curso. Eu fiz magistério em Medianeira, uhum. e lá não tinha faculdade. Aí, quando vim a Foz, eu vim em 1991... Sempre foi um desejo, mas como eu era casada, tinha minhas filhas, a prioridade era a família. Família. Assim que as minhas filhas cresceram, quando surgiu a oportunidade, eu fiz o curso de Direito. Uhum. E aí hoje me dedico, graças a Deus eu tenho apoio do meu marido, apoio das minhas filhas. Que também é advogado. Também, meu marido é advogado, minhas filhas são formadas em Direito. Olha só. Toda a família. Que família boa, hein? Quando senta numa mesa assim, a discussão deve ser bem legal. A discussão é bem interessante. Mas cada um pegou uma área. Cada um pegou uma área. Uhum. E aí com esse apoio, você em família, tudo, nada na vida é fácil, uhum. mas você tem que achar o equilíbrio para poder contornar e se dar bem como mulher, como esposa, como mãe e como advogada também. Tá certo, aí entra a espiritualidade, né? Ah, com certeza, o reforço. Ah, Deus é em primeiro plano, né? Uhum. Nada na tua vida você consegue se você não se agarrar em Deus. Você tem que olhar aí do Santíssimo, olhar, pedir e agradecer. Eu recordo assim, que desde que comecei a faculdade, eu me ajoelhava lá e pedia para Deus. Uhum. Me ajuda, me dá força, me dá coragem, porque eu tenho que manter a minha casa. Na época eu tinha outra profissão e eu tenho que estudar e me dedicar. Uhum. E eu tenho que ser leal com o meu cliente, eu tenho que ser leal com a minha família. Então, se eu não tiver Deus na minha vida, eu não sou nada. Uhum. Que bom, né, Tânia? Porque você trabalha bem pertinho da Matriz São João Batista, né? Então fica participo fácil. Ali, exatamente. Então fica fácil, já corre ali e dá uma ajudinha. Deixa eu te perguntar, Tânia. A advocacia já é uma área com equilíbrio entre profissionais homens e mulheres? Acredito que sim, Rita. Uhum. Acredito que sim, porque hoje no passado era uma profissão específica, bem dizendo, no começo da história, homem se formava em direito. Hoje não, hoje o mercado está aberto, as mulheres estão se igualando, estão se profissionalizando, tão qual os homens, né? Uhum. E acredito que já é uma área que está bem equilibrada. Mas por ser uma área que às vezes ela é bastante conflituosa, como amenizar isso? A mulher, eu acredito que ela tira de letra, né? Porque ela age bastante pelo coração, né? Com o coração. Então... a mulher é diferente. O homem é mais razão. A mulher tem o coração e a razão. Então, ela dá esse equilíbrio. Uhum. E assim, eu vejo que a procura também tem... eu, como advogada, tem muitos clientes que preferem ser atendidos por uma mulher. Verdade. Tem a confiança na mulher. Porque eles veem na mulher, assim... Eu trabalho na área de família também. Uhum. Aí, quando você vê uma mulher, o mesmo homem, você tem o lado família que você pode dar o equilíbrio para você também ajudar, muitas vezes, até a resolver o problema sem ter que ir para o judiciário. E isso é bom. Que bacana, né? Isso é então, bom. Então, tá vendo? Tá ouvindo aí, professoressa? Se você tenta divorciar, a Tânia vai fazer aquele jogo de cintura. Para tentar. Para tentar. Conciliarei a Tânia, seguramente. Para não divorciar, tentar conciliar e manter a família, né? Porque uhum. a família, a nossa sociedade, ela tem que estar equilibrada também na família. A família é o equilíbrio da sociedade, né? Então, se começa uma destruição em massa de famílias, o que vai acontecer? Nós vamos ter problema com jovens, com os filhos vão ter problema, com certeza, uhum. né? Então, você tem que tentar manter a instituição da família. Tá, Tânia, conta aí uma passagem bacana de alguma coisa que do teu trabalho, né? Sempre tem alguma coisa que marca, né? Ou de repente, algum cliente com aquela idade assim bem avançada, que eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Que você tem aquela paciência com eles, que eu vejo você lá batendo um papo. Então, conta uma passagem bacana pra gente aí da tua área. Tem várias. Eu tenho uma passagem, por exemplo, de um divórcio que... Desde que a cliente me procurou, eu percebi que ela ainda tinha um amor, tem um filho, na verdade, do relacionamento. E ela tem um amor, tinha uma queda pelo marido, um amor, na verdade. Tinha aquele respeito ainda. Uhum. E aí, depois de muito tempo conversar, ela decidiu que queria o divórcio. Aí entramos, ajuizamos a ação. No dia da audiência, ela foi no meu escritório, eu conversei, eu falei assim, olha, eu percebo que você ainda tem, você gosta do seu marido, você tem um filho com ele, eu acho que seria interessante manter a família. Fomos para a audiência, chegamos na vara de, na audiência, na vara de família, na hora da audiência, conversei com ela novamente, ela desistiu do divórcio. E estão vivendo juntos, né? Então é interessante, isso aí é bom, agora, né? Agora fica uma coisa mais, né, segura. Olha, já passamos por aquilo, não quero. E a questão de você ter paciência, uhum. Eu também trabalho com a área previdenciária, e ali eu tenho o dia a dia bastante... Ah. Tem que ter, assim, eu tenho paciência, porque são pessoas humildes que vão ao meu escritório, né? Uhum. Pessoas que estão buscando o direito ali, que muitas uhum. vezes têm o direito, mas não têm o conhecimento, não sabem como chegar... Então, assim, tem que ter muita paciência e eu sou feliz com isso. Que bacana, né? E é a Silvana só mirando ali, né? Silvana, vamos aproveitar e conversar já também com você um pouquinho. Conta pra gente, Silvana, como que você, professora de italiano, uma italiana, então, quanto tempo está em Foz do Iguaçu? E eu sei que você foi ou continua sendo, acho que uma vez sempre será, guia de turismo em Foz. Bom, eu estarei completando agora, no mês de agosto, 30 anos de Foz do Iguaçu, né? Ei. Eu cheguei aqui no final de agosto de 1986 e, na verdade, eu trabalhava numa agência de turismo em Curitiba e o objetivo deles era que me convencer a morar em Foz do Iguaçu, porque eu não queria vir morar em Foz do Iguaçu, não queria trocar minha cidade natal por Foz do Iguaçu. Mas, enfim, vim, tomei coragem e não me arrependi. Realmente foi uma das melhores decisões da minha vida, porque foi ali que eu cresci, foi aqui uhum. que eu cresci. Então, eu comecei, eu era uma pessoa muito tímida, não vou dizer a idade que eu tinha, né? Vocês vão não calcular. Importa. Eu era uma pessoa muito tímida, então, você subir num ônibus e sem... conhecer muito bem a cidade ainda, bem nos primeiros dias, você subir num ônibus com 30, 40 pessoas e com um conhecimento bom que vinham de outro país e você explicar para as pessoas da tua cidade, é quase como um trabalho como uma professora também, né? Uhum. Você pega uma pessoa... sem conhecimento nenhum da onde se encontra naquele momento e tem que ser um pouco psicóloga, cômica. E fui, aos poucos, fui me acostumando. E realmente foi, para mim, foi um crescimento enorme. Foi uma coisa que eu, se eu tivesse outra vida, faria novamente. Ai, foi que uma bacana, experiência, viu, Tânia? Muito boa. Tomou água do Paranazão. 30 Sim. anos, já é uma iguaçuense de coração. Sou. Gosta de Foz do Iguaçu, que eu sei. E conta pra gente esse teu lado aí agora de professora de italiano, que você, a meu ver, não, porque é minha professora, né? É a melhor professora de italiano que temos na região, viu, Márcio? Atento. Ah, obrigada. Quer falar italiano? Obrigada. Procura Silvana Massino. Como é que começou isso? Então, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, em 1886, era uma cidade realmente muito pequena ainda, uhum. e as pessoas me ouviram falar, os meus colegas principalmente, e eles comparavam o meu italiano com os passageiros, né? Naquela época fazia muito pouco tempo que eu tinha chego da Itália, porque eu morei, fui alfabetizada na Itália. Meus pais são italianos, meus avós, meus bisavós, todos, né? Então, uhum. Começou... Você me ensina italiano? Começou uma pessoa, duas, três, e comecei a dar aula. Então, são 30 anos que eu dou aula, Nossa praticamente. Senhora. Eu já dei aula no Cadeião de Foz do Iguaçu, na Escola da Marinha, em muitos lugares, sempre com muita humildade. Eu sei que conheci muitas pessoas que me olhavam, naquela época, me olhavam dizendo, pronto, chegou mais uma pessoa para roubar o nosso trabalho. Então, e ela fala italiano. Então, eu sempre fui humilde, nunca me senti melhor ou superior a ninguém. Sempre usei a minha humildade, que me ajudou. Me ajudou uhum. bastante, porque as pessoas que tinham raiva de mim, acabaram me conhecendo e viram que eu não vim para roubar lugar de ninguém. De ninguém. Porque há lugar para todo mundo. Lógico, sempre. Com certeza. Então, comecei a dar aula em casa, depois em alguns lugares, fui alugando e até que depois algumas escolas de Foz me contrataram, sou professora até hoje, tenho a minha escola hoje, então, assim. Então, fala rapidamente o endereço da tua escola aqui, que depois a gente vai falar Bom, dela. A minha escola é na Irlan Kalishevsky, já tenho ela ali nesse endereço há 4 anos e... Tem um movimentinho tranquilo. Normalmente, os meus alunos são marido e mulher, namorados, noivos, irmãos. Olha que bacana. Sempre família. A tchau, hein? A tchau te espera. Tânia, você fala um pouco de italiano? Hein? Não. Não? Aí tá aí, ó. Olha a oportunidade aí, né? Olha a oportunidade. Ter um nome Trento, tem que falar alguma coisa em italiano. Isso é bem interessante, falar o italiano, sim, né? Sim. Ele tá perguntando o bairro, Tânia. Aqui no, Na Vila Yolanda. Vila Yolanda. Na Vila Yolanda. Ela? Você quer que ela fale em... Sim. Eu esqueço da Marcinha Maromba. Essa, porque não pode entrar homem aqui no estúdio. E a Marcinha Maromba, sim, com essa peruca colorida, está querendo saber certinho o bairro, que eu acho que ela vai querer falar italiano. Sim, então, na Vila Yolanda, viu, Marcinha? Você pode ir lá, tá bem na porta grande, tchau, com a bandeira da Itália. Certo. Muito bacana. Olha, assina embaixo, vai aprender um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho de música? Não. Antes da música, nós vamos ouvir a nossa paisagista, que é Yáscara Bresolin, que ela nos leva ao maravilhoso Mundo das Bromélias. Vamos lá, Marcinha? Dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. Nossa dica de hoje é a família das bromélias, que se chama bromeliáceas, né? Compreende uns 50 gêneros e mais de 2 mil espécies. São plantas muito resistentes, podem sobreviver em qualquer condição climática, desde as praias até lá nas cordilheiras dos Andes, tanto em florestas úmidas quanto nos ares dos desertos, tanto em árvores, que são as epífitas, por isso que são chamadas epífitas, vivem sobre as árvores, quanto elas plantadas diretamente no solo ou em vasos. Geralmente podem ser a pleno sol ou a meia sombra. Tudo isso conforme a espécie que você for escolher, pois muitas não toleram as geadas fortes. A primeira bromélia a ser introduzida na Europa em 1690 é bastante conhecida, se chama Ananás comusus, e é o nosso abacaxi, fruta muito apreciada, nativa principalmente na América do Sul, inclusive Brasil, produz um fruto no verão, uma vez por ano, e existem muitas outras espécies do gênero ananás, que são muito ornamentais, lindas para o jardim, tanto pelas folhas com listras, quanto pelas flores de várias cores, que podem aparecer principalmente no verão. São terrestres, essas ananás, e podem ser propagadas tanto por divisão de toceiras, como em brotos na base do fruto, né? Você pode enterrar esse broto que aparece em cima do fruto, que também produz abacaxi, ou produz a ananás, né? Que são também abacaxis ornamentais. São muito utilizadas no paisagismo, principalmente o Burle Marx, que foi o nosso excelente paisagista aqui brasileiro. Ele usava muito as bromélias nos seus jardins. Elas exercem um enorme fascínio, como também elas exercem muitos preconceitos e discriminações. Há quem diga que elas atraem cobras, pererecas, lagartixas, mas somente nas florestas e nos jardins abandonados. Problema de acumulação de águas entre as folhas ou naquele copo central, que atrai insetos. Mas é um problema que hoje, atualmente, principalmente por causa da malária, da dengue, do zika, da chikungunya, né? A gente tem que tomar certos cuidados, né? Não deve abandonar nunca elas do jardim, mas devem ter certos cuidados com elas, principalmente usando semanalmente, irrigar ela com água sanitária. Você dilui uma tampinha em 1 litro de água sanitária e irriga a planta com isso, né? Ou coloca um pouquinho de areia entre as folhas e principalmente no vasinho de planta. Não pode ter acúmulo de água, porque realmente produz os insetos tão indesejados que produzem tantas doenças. Um gênero bastante conhecido também é a quimeia. Ela compreende mais de 170 espécies e, na sua maioria, elas são epífitas, isso é, elas vivem nos hospedeiros, em árvores. Elas não se alimentam, elas não prejudicam, elas simplesmente usam de suporte e vão usando a água ou as coisas que acontecem em decomposição, que caem em folhas, flores, e que caem sobre esses locais, e ela vai absorvendo, decompondo isso e usando isso como alimento. Ela é conhecida principalmente pelos indígenas como Gravatá. Gravatá deu origem a nomes de muitas cidades, principalmente Gravatá em Pernambuco e Gravataí no Rio Grande do Sul. Tem origem justamente das bromélias. As flores podem ser brancas, amarelas, rosas, vermelhas ou até púrpuras. Elas surgem nas brácteas coloridas ou de cores diferentes. Após a floração, a maioria das bromélias emitem brotos na base da planta. Isso é uma característica importante das bromélias. E esses estolhos, né, são uns caules rastejantes, eles surgem na base da planta, produzindo plantas novas que podem ser plantadas diretamente no local, né, que você deixar no local, isso é, elas se propagam ali mesmo, ou você retira e coloca em outro local como uma muda, digamos assim. Essas plantas, depois que elas florescem, elas morrem, né, a planta mãe morre. Por isso que é importante que se deixe, se você quer que fique naquele local, se deixem esses brotos continuarem produzindo e propagarem no local de plantio. O gênero Bilbergia são próximas às arquimeias, né, principalmente nos cuidados, são também epífitas. Elas podem ser vistas facilmente num passeio pelo Parque Nacional, como a quimeia também, a bilbergia. Existem muitas bilbergias no Parque Nacional do Iguaçu. São folhas finas e rígidas e principalmente elas estão sobre os ramos das árvores. As flores são meio rosadas, né? Essas bilbergias que estão no Parque Nacional do Iguaçu. Mas existem muitas outras bilbergias também com folhas mais largas. As bordas das folhas têm fortes espinhos, bastante espinhos. E as espigas florais têm desde tons azuis, verdes, amarelos. Elas são bastante ofuscadas por causa que normalmente as brácteas chamam mais atenção porque são rosa choque e avermelhadas, que surgem na base. E principalmente essas flores, elas surgem na primavera. A neuregélias são nativas do Brasil. Elas preferem locais protegidos à meia sombra e não gostam de temperaturas baixas. Formam uma roseta central avermelhada onde acumula bastante água, como um copo. Essas são as principais bromélias que devem ser cuidadas quanto àquele problema dos insetos, o acúmulo de água. São pequenas flores, as flores são pequenas, são variados tons de rosas. E as folhas são muito rígidas. A Tillandsia é um gênero que é somente epífitas, são bem pequenas, são aquelas meias cinzas que você vê sobre as árvores. Suas folhas formam tufos densos, resistentes, bastante resistentes, principalmente à falta de água, por isso elas são chamadas de xerófitas. O crescimento é lento, a floração varia bastante as cores e principalmente na primavera e no verão. Algumas são até semelhantes aos musgos, como a Tillandsia usinoides. As vriéses também são plantas bastante bonitas, são um gênero com folhas macias, muito ornamentais, devido aos desenhos que elas apresentam. Por exemplo, a vriésia hieróglifa, ela tem como que se tivesse hieróglifos escritos na folha. Ou também as vriésias gigantea, que ela tem até 80 centímetros de altura, ou até a vriésia imperialis, que chega a 1,5 metros de altura, são bromélias bastante grandes. São famosas também as vriésias híbrida, a encurvata, por causa das flores vermelhas bastante vistosas. Elas são muito usadas em decoração, mas essas preferem locais mais sombreados, essas híbrida e encurvata. Geralmente reproduzidas por sementes, porque elas são muito difíceis de enraizar. Então você tem que realmente colher as sementes para produzir. Estas que eu falei são as mais citadas e apreciadas. São as bromélias mais usadas, principalmente em jardins. E a gente gostaria de deixar o exemplo das bromélias aqui para não esquecê-las, né? Apesar de elas serem bastante problemáticas com o problema de acumular água, se você tiver os cuidados que são necessários semanalmente, colocando aquele pouquinho de água sanitária, não vai ter problema nenhum. Fica aí a nossa dica das bromélias, que fazem um efeito maravilhoso no jardim. Um abraço a todos. A sua rádio, onde você estiver. Olá, Marcinha Maromba, nós vamos ouvir um pouquinho o momento de psicologia, né? Com a doutora Joyce Busanello, vamos lá? Autoconhecimento, Mulheres Transamérica. Olá, ouvintes do Mulheres Transamérica. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Trabalho no Instituto Clínico Aliance com psicanálise e sou especialista em atendimento infantil. Hoje falaremos sobre um evento biológico com efeito no psíquico denominado Baby Blues. Como já falamos, a experiência da gestação é intensa e produz efeitos no funcionamento psíquico e biológico de toda mulher. O nascimento do bebê é um dos ápices dessas alterações hormonais, onde no trabalho de parto há a finalização de um período e início de outro. Então a experiência de ter um bebê é sim uma mudança bastante drástica na vida da mulher. Nela há, emocionalmente, a alteração de papéis, rotinas, funções. De filha passa a também mãe, de esposa, mulher, dona de casa, profissional a também mãe. Existem alterações em suas expectativas e na imagem que a mulher tem de si mesma. Enfim, muitas mamãezinhas podem parecer super seguras e felizes com o turbilhão de novidades que estão se instalando. Mas todas as mães vivem em maior ou menor intensidade o baby blues, também chamado de tristeza materna, ou, tecnicamente, puerpério. Esse é um período, então, no qual ocorrem significativas transformações fisiológicas e psíquicas nas mulheres. Tudo começa logo após as primeiras 48 horas após o parto, com uma queda hormonal brusca. Os hormônios estão presentes em todo o processo de evolução do desenvolvimento do bebê. A progesterona, que é responsável por sustentar a gravidez até o final, e o estrógeno, que é o responsável por estimular o crescimento contínuo dos músculos uterinos para alojar o bebê, são exemplos. Tem também a famosa ocitocina, a qual promove contrações, induz o parto, atua na produção do leite e ajuda o útero no processo de diminuição. Então, como eu falei, os hormônios estão presentes, até mesmo depois do parto, porém diminuem drasticamente. E isso sim pode alterar e afetar o estado hormonal e psíquico da mulher. Sendo assim, o baby blues ocorre entre o terceiro e o quinto dia após o nascimento do bebê. Os sintomas dessa tristeza materna se parecem muito com os sintomas da depressão pós-parto. A tristeza, cansaço, desânimo, dificuldades para dormir, preocupações, ansiedades repentinas e insistentes. Há também irritações, mas o principal sintoma é o choro excessivo. As mães com baby blues choram sem motivo aparente, como se estivessem super sensíveis a qualquer coisa que vem ou escutam. Mas vejam bem, entendemos isso como algo natural, pois quem não ficaria sensível a tantas mudanças em um período tão curto de tempo? Então não se preocupe, esses sintomas tendem a desaparecer espontaneamente depois de no máximo 60 dias após o parto, período no qual a nova mãe consegue minimamente se adaptar à sua nova rotina. Algumas mães, é claro, podem demorar um pouco mais para conseguir essa adaptação, já que isso varia de mulher para mulher. Mas ter uma rede de apoio competente que ajude em questões práticas, como o banho do bebê, o sono, a alimentação, e que garanta à mãe descanso e segurança de que esses sentimentos são normais dessa fase, faz com que tudo isso ajude o baby blues a desaparecer. Contudo, se houver alterações nos sintomas ou eles persistirem intensos por mais de 30 dias, é necessário conversar com seu médico, seja ele o obstetra que te acompanhou, seja o pediatra que vem atendendo seu bebê. Pois é indispensável que um profissional possa avaliar e fazer o diagnóstico de então uma possível depressão pós-parto. encaminhando você, mãezinha, a um atendimento psicológico especializado. Assim, é importante lembrar que a chegada de um bebê traz consigo uma revolução na vida da mulher e da família. Portanto, tanto o bebê quanto a mãe precisam estar bem amparados em suas necessidades biológicas, mas também nas emocionais. Isso até o momento em que a mamãe consiga se reorganizar com o luto da perca da barriga, a alteração de papéis, perca de lugares, entre muitas outras alterações. Mas ó, você não está sozinha, mamãezinha do Mulheres Transamérica. Conte conosco e até o próximo encontro. Ai, que amor, viu, gente? Olha, obrigada, doutora Joyce Busanello. Eu adorei esse Mamãezinhas, né, do Mulheres Transamérica. Um amor, um beijo pra você e pra Marta. Gente, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em Baby Blues. Eu tive Baby Blues, mas é tanto tempo atrás que nem nome não tinha. Agora é que eu tô sabendo, né? Então, mas foi curado com batendo a cabeça na parede mesmo e pronto. Então, é minha época, né? Era daquela de socar. Se tivesse a Joyce por aí, né? É, tudo bem. Gente, que bacana, hein, Silvana? O que você achou? Etânia? Interessante. Interessante, né? Sim. A gente aprende muito aqui no Mulheres. E você? Verdade, eu tive também, eu nem sabia o nome. Nome tão bonitinho, né? Se eu soubesse, assim, um Baby Blues, eu achei que era uma coisa preta já, né? Mas, beleza, tudo bem. E agora, Tânia, o que faltou a gente conversar assim, com você? Alguma coisa que chama a atenção das mulheres, né? Que te procuram, que aqui... É só para nós, importa o cliente mulher, né? Então, os seus clientes homens ficam atrás. Mas antes disso, Tânia, vamos mandar um abraço para o pessoal que está ouvindo e mandando um abraço para vocês duas, para a Tânia e para a Silvana. Márcia Crespim, Heloísa Ávila, Silvana Zagonel, uma xará aí, e o Maurício Rauage de Stefano, lá do nosso estacionamento da São João Batista. Ah, legal. Bacana, né? Abraço, um abração, todos, né? Abraço a todos que estão ouvindo a Transamérica, né? Mulheres. Isso aí, isso aí mesmo. E aí, Tânia, faltou o então, que procura, o que chama mais na tua área? Então, assim, primeiramente falando sobre a profissão da advocacia, né? Uhum. E a inquietação que nós, advogadas, temos, a maior inquietação que a gente tem hoje, assim, no começo da profissão mesmo, é a questão financeira, né? Não é fácil você trabalhar, você conciliar, porque... O mercado está difícil também para todas as pessoas, né? A situação econômica está difícil. Mas no meu escritório, assim, a preocupação que eu tenho, assim, os meus clientes veem, é mais o que eu digo, é questão financeira. Muitas vezes a pessoa tem o direito e o acesso à justiça é complicado, né? Então, entendi. Isso não é fácil você contornar essa situação, né? Você tem que trabalhar com esse mercado assim. Então, isso eu vejo dificuldade bastante, sabe? É o acesso à justiça. Existem as defensorias públicas, existem muitas assistências na cidade de Foz do Iguaçu, né? Mas não consegue aderir a toda a demanda que existe, né? Então, as pessoas sentem dificuldade. Muitas vezes a pessoa tem o direito, mas não consegue o acesso à justiça ali, né? Muitas vezes não tem o conhecimento, não sabe como chegar, né? Verdade. Então, é isso que eu vejo, sabe, Rita? Tá vendo, Mulheres Transamérica? Você, de repente, faz a tua pergunta durante a semana, a especialista aqui, a nossa advogada, a Tânia Trento, vai estar respondendo para você, não vai falar teu nome, nada a ver. Não. Você deixa com a Luciana, né, a tua dúvida, e aí a nossa especialista vai estar tirando sem problema nenhum, que às vezes a pessoa, eu não quero ligar, vai falar meu nome, com nada certeza. A ver. Não, não tem nada a ver. Então, a tua dúvida a vai... A privacidade é... Sim, lógico, aí vai ser respondido tranquilo. A mesma coisa com a nossa especialista em italiano, toda ela vai deixar para a gente, a professora Silvana vai deixar aqui com a gente semanalmente também, gravado, quando ela pode, ela vem pessoalmente. As tuas dúvidas, Silvana, ela falou aí, falamos do din-din, é complicado, é muito caro um curso de italiano, a pessoa que quer aprender, com que ela pode estar preocupada, eu não vou lá na tchau, é muito caro, como é que faz? Bom, eu abri a escolinha, a tchau, bem para resolver esses pequenos problemas. Normalmente os alunos são pessoas que viajam muito, têm um poder aquisitivo alto, então não é um problema. As pessoas realmente procuram, às vezes, só por um curto período, certo. Só para se prepararem para poderem chegar no país, poder se virarem sozinhas, pedir uma comida, alguma coisa. Então, E eles têm a abertura que, por exemplo, se a pessoa precisar viajar durante o curso por um mês, ela suspende as aulas por um mês e volta quando for necessário. Então, não é um custo, porque a resposta é muito rápida. Então, se a pessoa realmente se dedica por uns 4-5 meses, ela já tem uma base, ela já entende praticamente mais de 50%, já se comunica, porque é um método bem divertido. E é um investimento, né, Silvana? Sim, é um investimento. Mas procura, por exemplo, é para trabalho? Muitos se procuram? Não, não, a maioria procura realmente por paixão, por ser de origem italiana, por viagens. É muito raro que a pessoa procure por trabalho. Realmente é muito, muito raro. Os meus alunos são alunos... nos divertimos o tempo todo, porque todos fazem por prazer. Eu trabalho por prazer e eles vão para a aula aprender por prazer. Tânia, você tem uma pergunta. Não pergunta, só um comentário, né? O foco de clientes é diferente, né? Super. O dela, exatamente. Ela não tem dificuldade porque é um desejo. Certo. É ampliar conhecimento, é viagem, então pessoas e poder aquisitivo. Ao contrário do meu, né? As pessoas vêm em busca de uma necessidade. Verdade. Em busca de conseguir um direito, né? Então, por isso que é a dificuldade financeira dos meus clientes, no caso. É verdade. Né? Eu realizo sonhos, né? Dela é sonhos. São pessoas que chegam com um sonho de poder se comunicar, porque a comunicação é tudo hoje em dia. Então, eu tento realizar esse sonho e é muito prazeroso para mim, para eles. E o teu não, você já resolve os probleminhas. É, conflitos, né? Tento resolver, tento ajudar a conciliar conflitos, né? Resolver, que seja em conversas, em consultas, ou senão ir até o judiciário, mas resolver problemas, conflitos de família, ou um direito que está, a pessoa tem um direito, não tem o conhecimento, né? Que eu trabalho com a área previdenciária também. E você não, né? Já mexe uma parte mais, mais lazer, mais clientela diferente, né? É, tranquilo. E Tânia, como é? Quando está naquele caso complicado e tal, que você fica o dia inteiro em cima de livros e não sei o que, e vai para cá e vai para lá. À noite, como você faz? Aí que entra a parte espiritual. Conta aí para gente o segredo. Porque deve ter noite que você passa em claro, né? No outro quando você dia, tem um problema, né? já tive noite, não passar integralmente em claro, mas ia acordar várias vezes e ficar pensando no problema que você tem que ajudar a resolver, né? Tem que tentar achar uma solução. Principalmente quando sai uma sentença improcedente, uma coisa assim, que quem decide um processo é o juiz, né? Quando tá no judiciário, não é um vai a você. Então, é apego a Deus mesmo. Gente, procurei na igreja constantemente, sou católica, mas a minha fé digo, é em Jesus, né? Jesus é Deus. Tá certo. A igreja somos nós. Verdade. Então, mas ali na igreja você tem uma comunidade que sempre se fortalece, né, Rita? Você está com as pessoas, por mais que você muitas vezes não conheça as pessoas, aquela união de pessoas, aquela oração feita em comunidade, te fortalece também, né? Verdade. Tem que ter Deus. Eu acho assim que Deus é primordial na nossa vida, na nossa profissão, na nossa vida em família, com os amigos, na comunidade. Deus. Verdade. E Silvana, você tá, qual o horário da tchau que você... Bom, como eu dou aula em outros lugares também, normalmente cada aluno tem seu horário, certo? Por exemplo, escolhe uma vez por semana, duas, que é muito raro, mas se esse aluno nessa semana, digamos que tem o horário na segunda-feira, não pode assistir, ele pode mudar segundo os meus horários também, por outro dia, para não perder a sequência de toda a semana. Mas na parte da manhã, normalmente não estou na escola, mas à tarde, quase todas as tardes estou. Deixa pelo menos o telefone da tchau para nós. Olha, tchau, hein, gente? Tchau, que é gostoso. O telefone da tchau é 3025-7025, bem fácil. 3025-7025. É a escola que eu recomendo, hein? A tchau. Marcinha Maromba, vai lá. É a tua chance de você falar alguma língua aí, tá vendo? Então começa pelo italiano, depois você vai embora. Daí o inglês você deixa, porque italiano aqui é uma delícia. É que espanhol nós falamos portunhol aqui. Sim, né? É portunhol. É um novo idioma. É, o italiano é muito lindo, é muito... Silvana, daquelas bem chatinhas, assim, é, você vai falar em italiano para nós, professora, e assim, venha para tchau, né? Venha para tchau aprender o inglês. Estamos te aguardando. Per favore, hein? Adesso? Sì. Ah, ok. Allora, ti aspetto alla ciao per imparare un po' di italiano con me e ci divertiremo un sacco. Ai, gente, é tudo de bom. Aplausos. Olha só, ela ainda fica vermelha, viu? Ela fica corada. Essa é minha professora, né? Bacana, né, Tânia? Vou dedicar para as duas essa música aqui, que é muito linda. É Because You Loved Me. Vamos lá? Transamérica. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who saw me through it all. Mulheres Transamérica. Gente, quanta mulher aqui nesse estúdio e ainda recebendo a visita de uma iguaçuense, que agora é gaúcha, meu Jesus, a filha do Dr. Ney Chassot, passando por aqui. Depois ela dá um oizinho pra gente, olha que maravilha. Esse programa é cheio de mulheres inteligentes, ela é formada em publicidade, né, Pegoraro? Pegoraro a gente deixa colocar só o pé aqui dentro do estúdio, né? Porque aqui não podemos. Gente, vamos ouvir aqui alguma coisa especialmente para você, ouvinte do Mulheres Transamérica. Um pouquinho sobre Pilates com a fisioterapeuta Aline Cristiane da Silva. Vamos lá? Dicas de saúde. Mulheres Transamérica. Bom dia, Mulheres Transamérica. Eu sou a Aline, instrutora de Pilates da Clínica Reabilitar. Hoje, irei mencionar a vocês os benefícios do método para a sua saúde. Sendo eles: melhora da flexibilidade e mobilidade articular, melhora da postura com ganho da consciência corporal, ganho ou aumento da força muscular, melhora dos padrões da dor e muitos outros benefícios. De modo geral, o Pilates influencia no bem-estar entre corpo e mente. O Pilates, ele se encaixa em qualquer perfil e com seus diferentes objetivos, as aulas são planejadas. Marque uma aula experimental e conheça de perto o método. Valeu aí, Aline, né? Um abração para você, bom fim de semana. E agora deixa eu pegar um oi, pelo menos, né? Pegar o horário dessa menina, vem cá. Vem dar um oi, a Sofia, olha que nome bonito aqui, ó. Especialmente para você. Oi, Sofia, tudo bem? Oi, tudo bem. Chegando da onde? Onde é que vocês estão morando agora, Sofia? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Olha, o doutor Ney Chassot nos abandonou, né, Tânia? Pois conhece é. O doutor? Conheceu, conheço, né? Conheço, gente nossa. Boa. Agora, o mais importante é que eu não posso deixar o Pegoraro falar. Ele tá louquinho para falar, mas eu não vou deixar ele falar. Porque aqui é só mulheres. Traz aí a Áscara. Que nada, Pegoraro. Tô brincando. Vem para cá. Explica pra gente, Pegoraro, a porquê da visita dessa menina bonita aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia a todas, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo também no programa, as entrevistadas de hoje. Eu estava escutando o programa aqui em casa. Tá maravilhoso o programa hoje. E a Sofia Chassot, ela é uma iguaçuense, né? Estudou aqui, depois foi fazer universidade fora, né? Foi para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está morando lá hoje. E nós trouxemos a Sofia para cá para nos ajudar no nosso programa, Rita, Histórias e Memórias. Uau. Naquela história de nós construirmos um livro, né? Sobre as entrevistas, sobre o programa Histórias e Memórias, que completou um ano, né? Agora, gente, em março. Legal. Então, todos os domingos aqui nós fazemos as entrevistas aqui junto com a Sâmela, com o Márcio Barreto, com a Rita e com o Pegoraro. Então, a Sofia, ela chegou agora do aeroporto, a Yáscara foi buscar, recém chegou, já está aqui no estúdio, já veio conhecer a Transamérica. Claro. Uhum. E ela veio nos ajudar, então, a discutir aquele projeto, aquela conversa inicial, para nós confeccionarmos aí um belíssimo livro aí sobre o programa Histórias e Memórias. Parabéns, Pegoraro, nada como uma iguaçuense envolvida diretamente, agora fiquei muito feliz. Essa notícia, bem-vinda, viu, Sofia? Bem-vinda à casa, né? O Bom Filho retorna. Um beijão para você e leva nossos abraços ao Dr. Ney Chassot. Ele está fazendo muita falta em Foz do Iguaçu. Agora eu quero ouvir das meninas, as minhas convidadas especiais, que foram hoje maravilhosas. São as nossas especialistas que vão estar durante a semana dando as dicas para você, ouvinte do Mulheres Transamérica, né? Na área de direito, né? Da Tânia Trento, advogada, e idioma italiano, que Silvana Massino, minha professoressa. Vamos lá, então, o teu tchauzinho, Tânia Mulheres, aqui, deixa o teu... Ó, o tchauzinho, tudo entra o tchau, né? Tchau, tchau. Teu tchauzinho aí, Tânia, com você. Eu agradeço a participação no programa Mulheres da Transamérica 104.5, né? Estou à disposição para responder perguntas, quaisquer dúvidas que vocês tenham, mandem para o e-mail da rádio, para o e-mail da Rita. Isso. Que eu vou responder, no que eu puder auxiliá-las, estarei à disposição. Obrigada, Rita, pelo convite. Tenham todas um bom dia, um bom final de semana. Obrigada, Tânia, para você também. Fica com Deus. Agora, amém. Você, professoressa Silvana Massino. Bom, muito obrigada pelo convite. Foi muito divertido. Adorei. E eu estou à disposição. Venha nos visitar na Tchau, na Vila Yolanda, quando quiserem. Agende, é bom agendar, porque também eu, como dou aula em vários lugares, não estou 24 horas lá. agende sua visita, tomamos um cappuccino juntas, uau, conversamos. É, não tem problema se você só tem dúvidas, quer aparecer, quer uma aula demonstrativa, pode uhum. aparecer. Conversaremos, daremos nossas risadas e, de repente, se você quiser continuar estudando, fique à vontade. Muito obrigada, Rita. Adorei. Grazie, grazie, cara minha. Prego. Ok, gente, nós vamos ficando por aqui. Um abração, então, para Sofia, para Samela, para Marcinha, para Tânia e para Silvana. Mulheres maravilhosas nesse estúdio. Inclusive a Marcinha Maromba aí, é muito linda. Ela é linda, né? Gente, fiquem com Deus, um bom fim de semana e até sábado, se Deus quiser. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.